como no inferno. As barreiras eu furo e no foco me interno. Meu time é pesado com os melhores jogadores. Ouça a marcha da vitória nos barulhos dos tambores. É, desde menor minha opção eram duas: investir no meu disco ou dinheiro nas ruas. Se não tem malícia, então nem entra no jogo. Eu tô em busca do sonho mesmo, andando louco. Se cruzar o meu caminho, nós capotar no soco. Agilidade é em dobro no caminho da morte. Eu escapei pouco pouco. A sua inveja alimenta minha sede de conquista. O estopim entre a gasolina e o isqueiro que risca. Aqui a morte sempre se aprende mais cedo. Recalcados na sola, amiga, eu conto nos dedos. O mic é minha draga, minha banca tá pesada. Respeito a caminhada. Quero ver meus amigos de bem, com a ginga do lado, só contando as de 100. E se comédia tentar, nós atropela que nem um trem. É só queimando do bom, fazendo um som. Sempre na humildade, com o pé no chão. Um brinde à liberdade de todos os irmãos. Um brinde à liberdade de todos os irmãos. Bagulho é doido, eu sou R.A.P. Rima crua, meu estilo é vira-lata, cada um na sua. Por aqui é assim que se faz, bebendo cachaça, fumando um racha atrás do sonho de rua. 27 hat no páreo, pivete sabe, qualquer dia nós de jato, pique Ivete Sangalo, às vezes digital, mas o dinheiro é real, sem lero-lero. Eu quero é ver geral bem pra caralho. Que cê tá fazendo aqui? Ei, boy, quem ostenta miséria por aqui é playboy. Muito bela pra pouco saco, se liga, eu sei. Quem vem da rua é rude, quer vencer na vida, tei-tei. Terror na trilha com felp, sagacidade. Vida vivida, vida breve, em alta velocidade. Sem dor, sem sufoco, trabalhando pelo amor, pelo conforto, brindando a liberdade. Quero ver meus amigos de bem, com a ginga do lado, só contando as de 100. E se comédia tentar, nós atropela que nem um trem. É só queimando do bom, fazendo um som. Sempre na humildade, com o pé no chão. Um brinde à liberdade de todos os irmãos. Um brinde à liberdade de todos os irmãos. Dividindo o lucro em cima da mesa redonda, espera ela fica puto. Isso é revolta, né? Onda um gatilho mais rápido nessa porra. Mate ou morre entre os pivetes, as cachorra. Prazer, Henry Fonda. Então manda conta, vim que hoje tem pra pagar. Deixa os pela subir, ainda tem pra trocar. Eu tô no mesmo lugar, Zona Sul, TTK. Se surgir, céu azul é nós que manda fechar. Pode vá. No momento exato, eu cato a corda, é fato. Desempato o jogo só pra ser chato. Ainda tá com fogo no contrato. Se demora ou maltrato, eu não tenho pena de pato. Perdi um 991, vagabundo nato. Então vai e manda esse recado aqui pra todos meus rivais. Meu bonde tá na pista e tá pesado demais. Eu sei que incomoda a vitória dos marginais. Meu mano Gilbertinho, descansa em paz. Quero ver meus amigos de bem, com a ginga do lado, só contando as de 100. E se comédia tentar, nós atropela que nem um trem. É só queimando do bom, fazendo um som. Sempre na humildade, com o pé no chão. Um brinde à liberdade de todos os irmãos. Um brinde à liberdade de todos os irmãos.